episódio de hoje do CoffeeCast, Darwanil quer saber o porquê o mundo está tão caótico. A tecnologia em si assombra todos do planeta. E Grão-Mestre, o Morpheus da sociedade, lhe ajuda a saber realmente o significado de Matrix. Harley Trinity acompanha Darwanil na busca para achar um significado, mas terá muitos problemas quando descobre que Cypher, o estagiário da sociedade, os traiu porque os jovens garotos não queriam comprar Tintin e por isso quer se vingar. E agora, sociedade, o que acontecerá com Dharma e Harley Quinn? Quem os salvará? Vamos, Grão-Mestre, diga logo o que é Matrix. Galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do CoffeeCast, esse que é o melhor podcast da sociedade, trazendo hoje um time de convidados para a gente conversar um pouco sobre um dos filmes que mais mexeu com a cabeça da galera na virada do século, né? Do milênio? Do milênio também, né? Na virada do milênio, né? De 99 para 2000, a gente vai falar de Matrix, né? Um novo clássico aí das irmãs Wachowski, trazendo aqui alguns convidados para a gente, sei lá, falar as nossas bobagens aí de sempre. Queria que vocês se apresentassem pro ouvinte. Que é o seu Dharma e There Is No Spoon. O que, mano? There Is No Spoon, cara. Não conheço, vai. Segue. Não há colher. A colher não existe, é isso que ele tá falando. Cara, sorry. Vai, é que ele é a Sasha, ele foi alfabetizado em inglês. É, eu sou a Mila Fox, eu sou podcaster do VilaCast, tô aqui como convidada. E eu não pensei em nenhuma frase legal pra falar, tô meio nervosa em pé aqui falando com vocês. Ok. E aí, nerds lindos, aqui é o Oráculo. Bom, eu sei que esse cast pode não ser real, apenas uma projeção no meu cérebro que a Matrix está informando que é muito bom. Aí depois de 2 anos eu digo que a ignorância é uma benção. Oi, gente, eu sou No Face e tomem uma pílula azul ou vermelha antes de irem para aula porque vão perder o sono. E aqui é Lisandro Anjos, o Grão-Mestre. Bem-vindos ao deserto do mundo real. Podemos iniciar então o seu CoffeeCast, nosso podcast com muita opinião e pouco embasamento. É isso aí. A gente pode iniciar então o primeiro bloco falando um pouco da ficha técnica do filme Matrix, né? E eu queria convidar algumas das pessoas que estão aqui a via esse microfone e trazer pra gente um pouquinho dessa ficha técnica, ano de lançamento, alguns detalhes sobre a direção, atores, elenco, sei lá, arrecadação, qualquer informação que vocês tenham que acho que sejam relevantes pra gente passar para o ouvinte. Começando, eu acho que eu vou puxar dizendo aqui que a gente é um filme da virada do século, a gente falou lá na abertura. É um filme de 99, é isso? Confirma? É, e 99 foi um ano muito importante de lançamento no cinema de modo geral, né? Tiveram muitos filmes ao mesmo tempo ali, dessa mesma época. Ameaça Fantasma. Eu acho que acabou o comentário com isso. Esquece o que eu ia dizer. Aproveitando aqui a fala da Mila, vocês lembram quais eram os filmes que estavam sendo lançados? Mais ou menos qual era o cenário de lançamento, então? A gente tinha eu Ameaça lembro, Fantasma. Mas eu preciso de uma colinha, porque tá senão eu vou falar coisas que não estavam lançando, mas que eu sei. Saiu Dançando no Escuro em 99 do Lars von Trier. O Sexto Sentido. Sério? O Clube da Luta foi em 99, não foi não? É, você também. Que tava falando. Não lembro nem quem voltei na última eleição, cara. O que eu lembro dos filmes em 99? É Matrix, o Sexto Sentido, esse aí qual era do Lars von Trier? Dançando no Escuro. É o Ameaça Fantasma, eu sei que é ruim, mas Ameaça Fantasma. Primeiro Senhor dos Anéis, não? Não, 2001. Mas assim, são filmes que... A Múmia, pronto. Caralho. Acabou. A Múmia, ela é louca a gente... pelo filme da Múmia, mano. A Múmia. Clube da Luta. Mas foi o que eu disse. Clube... Ah, tá. A Bruxa de... Sai, tem a Bruxa de Blair, Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar, muito bom. Toy Story 2, lindo. Toy Story 2. De Olhos Bem Fechados, o último filme do Kubrick. Beleza Americana, Magnólia, do Paul Thomas Anderson. A Espera de um Milagre, 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, clássico, né? Da Sessão da Tarde. Quero Ser John Malkovich, que é um filme tão bom e filosófico quanto Matrix. Tu resgatou aqui o Quero Ser John Malkovich, muitos, cara, clássicos, realmente. Muitos filmes marcantes que a gente suicida. Conversa até hoje, assim. Quero Ser Milan Fox. Não filme. Foi uma boa safra, né? Então, a gente tem aí nesse período. E trazendo um pouco da ficha técnica, é um filme de 99, lançado nesse cenário. A gente tem aí, acho que o discurso dessa virada, se falava muito do bug do milênio, né, lá, sim, naquela época, mas... Na verdade era mais que falar, era um pânico geral de que ia dar muito ruim. Tipo, isso meio que... revelava a Matrix, né, e eles lançaram toda uma campanha em cima, de divulgação em cima desse plot, né, de você sabe o que é a Matrix, né, eu conheço a Matrix. Era uma época de menor acesso à internet, a gente não tinha... sei lá, o acompanhamento de pré-produção que a gente tem hoje, que toda hora sai um teaser, toda hora sai a notícia de escalação de elenco, e a gente acaba sabendo muito do filme antes do filme lançar. Na época do Matrix, não, ninguém sabia porra nenhuma. E o que saía na mídia era o que eles divulgavam como material de campanha. E eles lançaram muito isso, né? Você sabe o que é a Matrix? E deixava essa pergunta em aberto para as pessoas. Mas sobre direção, quem é que está à frente do projeto? Era o Andy e Larry, que agora são Lily e Lana, né? Wachowskis, né? Isso. As irmãs Wachowski, as irmãs, né? As irmãs Wachowski, que na época ainda se identificavam como irmãos. Sim, e a gente também, as irmãs Wachowski responsáveis pelo Sense8, né? Isso. E pela Viagem, que é o Cloud Atlas. Qual é... Não vamos esquecer, né? alguém sabe trazer pra gente elenco da... Keanu Reeves, né? Keanu Reeves interpretando o Keanu Reeves, né? Porque Bill Ted, né? Mais uma vez o Keanu Reeves interpreta Keanu Reeves. Constantine, né? Duras críticas, senti aqui, duras críticas. Tô aqui. Leave Keanu alone, tá, gente? Ele já interpretava o John Wick na época ou o Neo? O John Wick é agora. Vai, prossegue. Quem mais? Teve a Carrie Ann Moss, né? Que eu só sei o único papel dela é do filme do Matrix e agora no a série da Marvel, da Netflix, lá, advogada. Jessica Jones e Defensores, né? Vale a ela. Sim. A Hogarth. Hogarth. Advogada, Hogarth. Tem o Lawrence Fishburne, que é o nosso querido Morpheus. Lawrence Peixe Queimado. E Hugo Weaving, que esse nome é familiar, que é o Agente Smith. Hugo Weaving é o Elrond. É o Megatron, só isso. É a Priscila também. É o Caveira Vermelha. A Priscila, Rainha do Deserto. Sério, da Priscila. Não me recordava, né? Ele tem um negócio... Ele é incrível. Ele é tipo... Sim. O personagem, assim, ele é muito, muito vilãozão. Meu Deus, ele é muito incrível. E aproveitando que vocês estão aí nessa vibe, a gente tem, então, alguns nomes que a gente reconhece de peso. Keanu Reeves é um cara famoso aí. E acho que eu vou concordar com a Mila. A gente tem o Hugo Weaving, que eu acho que é um dos... Assim, eu considero um dos grandes atores dessa geração. E ele tem cara de vilão, ele interpretando um vilão, né? O Smith, pra mim, é um dos vilões mais icônicos dessa nova leva que a gente tem a partir do início dos anos 2000. Uhum. E... Queria saber de vocês quanto é a gente. Alguém sabe de orçamento? Quanto é que o filme foi produzido? Se eu não me engano, foi 60 milhões. 60 milhões. Sabe o faturamento? 463, eu acho. Então, Matrix, o primeiro Matrix foi um filme de baixo orçamento. 63 milhões do orçamento e a receita que eles receberam foi 463 milhões de dólares. Até porque as irmãs não eram muito conhecidas, não era... O primeiro filme, né, que elas fizeram na época. Tinha duas mulheres, né, se atracando, né. Hã? Era um filme que tinha duas mulheres e se pegavam, né. Que primeiro, mano? Qual é o filme que você tá assistindo? Não. Tem um filme... Tá vendo alguma versão? Que elas fizeram, acho que foi o primeiro filme. Essa versão aí, que tinha duas mulheres. Eu sei que nesse filme essas mulheres se pegam. Ok, né? Informação irrelevante aqui. Trazendo, então... 40 milhões, 41 quebradinho, 43. 63 milhões o orçamento inicial, um filme de baixo orçamento para os padrões hollywoodianos, porém com retorno absurdo, né? 463 milhões de retorno aí para encher o bolso e fazer as mulheres, as irmãs Wachowski, colocarem seu nome definitivamente entre a galeria de produtores em Hollywood. Então acho que a gente pode, agora passar essa questão da ficha técnica, queria convidar um de vocês a fazer pra gente uma breve sinopse pro ouvinte, caso você não tenha assistido Matrix ainda, infelizmente vai ter spoilers, né? Aliás, você nem se pode considerar um filme que tem mais de 17 anos como spoiler. Se você não assistiu, ouvinte, se você não ouviu, é incompetência sua. O filme, por favor. Independente do spoiler, né? Assista. Pause o podcast, filme, assista o filme. Não. pelo amor e de Deus. E dê play no podcast. A pirataria é isso. Crime, mas... É alugue. Alugue na Netflix. Se existir uma locadora. Tem na Netflix. Assista na Netflix. Não tem Netflix. Desculpa, né? Me contrata. Eu revi por lá, né? Então, paga nós. Então, eu vou convidar aqui qualquer um de vocês que se sinta corajoso a fazer uma sinopse do Matrix. Focando principalmente no primeiro filme, mas sinta-se à vontade para explorar o restante do universo na sua sinopse. Então explica aí para o nosso ouvinte, para esse ouvinte desinformado que ainda não assistiu Matrix, o que é Matrix? Não o que é a Matrix, mas do que se trata o filme Matrix. Tá, eu acho que a gente pode resumir numa única frase e aí a pessoa pode ficar interessada em assistir o filme, né? Neo, ou na verdade é um codinome que ele usa, porque ele é um hacker, mas o Thomas Anderson... trabalha num... É Thomas o nome dele? É Thomas. É. Eu só sabia, senhor Anderson. Não, só Thomas sabia Anderson. Isso. No primeiro filme fala. Ele tem um trabalho entediante e aí ele descobre que tudo que ele sabe que é real, na verdade não é real. Mr. Robot. E, pois é. Assim, resumindo, isso é uma logline, né? É uma frase o que seria o filme... E aí tudo que acontece depois é um desdobramento e tal. Acho muito bacana, se você não assistiu o filme, corrija esse erro, porque estamos em 2017 e muita coisa bebeu de Matrix desde então. Não que Matrix seja um material original. A gente sabe que ele também bebeu de milhões de outras fontes. Acho que tem gente que foi ver Ghost in the Shell esse ano e, ah, meu Deus, imitação de Matrix, tipo... Não. Ok, façam suas pesquisas. Akira, é sempre bom. Né? A gente parte desse momento para um segundo bloco. A gente passou ficha técnica e um pouquinho da sinopse. Pra gente poder, então, de fato, começar a falar. Então, para o próximo bloco, de fato, a gente vai começar. Se você de fato não assistiu, no próximo bloco a gente já começa a falar do filme com spoilers. Falando dos personagens, falando um pouco da história. Então, para você ouvinte, se você não ouviu, quer dizer, se você não assistiu, pausa agora, vai assistir e depois você retorna pro segundo bloco. Caso você já tenha assistido, vamos prosseguir daqui. Falando um pouquinho mais sobre o filme, sobre sua história e sobre os personagens que estão presentes ali e por que esse filme se transformou no que ele é hoje, né? Pauta de debate até 17 anos depois, né? Se mantendo vivo na memória das pessoas. É isso. Why, Mr. Anderson? Why? Why do you persist? Então, vamos dar início agora ao segundo bloco, onde a gente vai poder adentrar um pouquinho mais na história de Matrix e tentar destravar algumas coisas em relação aos personagens que estão ali presentes. E queria começar arriscando um pouco a gente a falar sobre todo o enredo que Matrix apresenta pra gente, né? Primeiro que a gente tem, e aí vou puxar esse bonde e vocês fiquem à vontade para me cortarem e para corrigirem se alguma coisa fugir um pouquinho dos trilhos. Primeiro a gente fala de uma sociedade pós-apocalíptica, né? Esse é um dos um dos elementos desse gênero, do Matrix, na verdade. Um gênero que está sendo explorado em exaustão hoje, né? Não, desde sempre, né? Na verdade existem muitos filmes que trabalham com essa questão do pós-apocalíptico, né? Do cyberpunk, mas... O que eu queria dizer é uma sociedade, um clássico aqui, de máquinas versus seres humanos, as máquinas sob inteligência artificial, né, de inteligência artificial, acabam sobrepujando a humanidade, tem uma guerra aí, isso fica implícito no filme, apesar de que é um pouco mais explorado em duas animações do Animatrix, né? Acho que são 9 animações do Animatrix? São nove. Foram lançadas no DVD, são 9. Duas delas exploram um pouco essa história pré- Matrix, onde conta um pouquinho sobre a guerra dos humanos com as máquinas. O que a gente entende é que, numa tentativa desesperada de vencer as máquinas, os humanos destroem o sol, né? Não é destroem o sol, mas a camada de ozônio, sim, né? Ali fica meio que, eles tampam o sol, né? Para evitar que as máquinas tenham acesso à energia. Só que as máquinas dão um giro aqui e acabam escravizando os seres humanos numa espécie de sonho, aqui de forma bem, bem resumida, uma simulação. Que, para a forma mais fácil de a gente falar, seria uma espécie de sonho. Toda a humanidade está dormindo ali, numa espécie de colheita onde as máquinas utilizam como bateria, né? Para retirar o calor humano, a energia metabólica do corpo humano. Como o Jean Baudrillard falou, né? Naquela questão do livro dele, o Simulacro e Simulação. Simulacro e Simulação. É inclusive o livro que aparece no filme. Sim, né? Sim. E o esconde as coisas de hacker dele nesse livro. Então, o enredo de Matrix é isso. A humanidade está toda presa pelas máquinas que são hoje as dominantes desse mundo. Porém, existe um ser humano, né? Aí um paralelo com toda a questão messiânica que Matrix apresenta, que ele se liberta e ele teria a missão de libertar a humanidade dessa escravidão, dessa, sei lá, desse cárcere, né? A gente tem paralelos aí com a... Jesus! É, a gente tem paralelos aí com várias mitologias que trabalham a questão do, do messianismo, e a gente também tem paralelos aí com a filosofia platônica, né? Principalmente o mito da caverna de Platão. E toda a trama gira em torno desse personagem, que seria o escolhido, e esse escolhido, né, vai, sei lá, tentar libertar a humanidade. Eu acho que esse é o enredo que a gente tem principalmente. Mas aí eu quero convidar vocês ao seguinte, quais são os elementos dentro desse, dessas narrativas que Matrix apresenta que vocês identificam, que seriam, por exemplo, referências? Aqui a gente citou, por exemplo, toda essa pegada do messianismo, né, toda essa questão religiosa que está presente, algumas referências filosóficas, algumas referências científicas mesmo. Então, alguns filmes que foram influência, a Mila trouxe aí o Ghost in the Shell, toda aquela cultura de cyberpunk, o livro Neuromancer, né? Exato. Mas, porque toda a cultura cyberpunk veio do Neuromancer. Vem do Neuromancer. E aí várias coisas são produzidas e vão... Blade Runner também, né? Cria disso. Vão se... Sim. É, o Blade Runner é mais do Android sonha com ovelhas elétricas, né? Mas ele também é ali na mesma seara. Isso. Tá tudo em casa. Assim. Tá tudo em casa. É. Então, convido vocês, vamos lá. Tragam para os nossos ouvintes quais são as referências, quais são as curiosidades que vocês têm em relação a essa composição, tanto de enredo, quanto de personagem, de construção de personagem, que são baseados nesses elementos. Quais são essas referências que vocês conseguem captar, ou que vocês ouviram, que vocês acham que seja interessante ser trazidos aqui? Eu acho que uma das coisas que a gente consegue dizer sobre Matrix e por que, que ele continua perdurando até a gente estar aqui reunido numa terça-feira para gravar um podcast sobre, é justamente essas questões que ele coloca dentro de um produto que é para entretenimento puro, entre aspas, né? Todas as questões filosóficas que ele levanta, todas as religiões em que ele se pauta, assim, não exatamente para contar uma história das religiões, mas para questionar mesmo. As irmãs Wachowski, elas têm um certo interesse pelo... Budismo. Eu ia dizer hinduísmo. Budaísmo. Buda. E as pessoas iam me odiar, mas na verdade é do budismo. E daí o hinduísmo também. Sim, e do hinduísmo. E elas acabaram trazendo alguns elementos dessa religião, assim como do cristianismo, como tu mesmo falou, né? O que uniu é o Jesus. E na verdade é toda uma jornada de herói, porque a jornada de herói é uma aventura messiânica, sempre. E a jornada do herói, como vocês sabem, é do monomito e tal. Acho que vocês ouvintes devem estar acostumados. Isso, do Joseph Campbell. Devem estar acostumados com esse tipo de narrativa, que é basicamente todos os filmes desde Star Wars também. Herói. Não só filme, enfim, né? Fantasia, todo tipo de narrativa, assim. É muito difícil, né? Fugir do. Pois é. Da jornada do herói. Mas aí a gente vem com Matrix que mistura tudo isso de um jeito muito, muito novo, né? Até o momento em que ele estreou, ele ainda não tinha tido um filme como esse, assim, que misturasse esses elementos junto com muito karatê. Sim. E armas e etc. Pronto. Assim. Foda demais. Todas as questões que tu... Ah, desculpa, pode... Não, pode falar. Eu só ia fazer um parênteses aqui de dizer que eu acho que a Mila, ela tocou num ponto que eu acho que é essencial pra transformar Matrix no que ele é hoje. Ele conseguiu incluir dentro de um filme, de um blockbuster, né? Desse produto que é puramente indústria do entretenimento. Uhum. Ela conseguiu trazer questões, diálogos que são, assim... Que eu creio que seja o que mantém o filme vivo. Porque senão seria só mais um filme de ação. Mas ela consegue... Como é que eu posso falar? Peraí, me perdi aqui no meu raciocínio. Ah, dislexia. Analogia. Trabalha com analogias, trabalha Mescar. Com toda essa questão híbrida mesmo, que o Gabriel mencionou aqui agora há pouco. Mas nessa questão que tu disse da forma de entretenimento, eu acho que não existia filmes blockbuster, como tu fala, que mesclava com essa fusão de comum, né? Ciências, filosofias e tudo mais. Não era tão comum. Na verdade, filosofia é uma ciência, então ciências em geral. E trazendo isso, né, é um filme que ele consegue... O que atrai, o que eu creio eu aqui, falando aqui com pesquisas baseadas em vários nadas, O que eu creio que atraiu muitas pessoas ali pra assistir o Matrix é que ele podia ser assistido por camadas. Se você é uma pessoa que gosta de um filme de ação, com muita porradaria, com alguns efeitos especiais, Matrix ele atendia, né? Ele tem uma história de ação que ela é facilmente assimilada. Você vai ver a galera se batendo lá e tem uns efeitos especiais, tem tiro, tem fuga. Ou você pode partir pra toda aquela camada que chega a ser quase esotérica do filme, que vai trazer muitas questões filosóficas, que vai trazer muitas questões de debate do campo religioso, né, do campo do pensamento mesmo, E muitas... campo filosófico também. No campo filosófico demais, né? Inclusive tem muitos livros que exploram Matrix, existem professores que exploram Matrix em sala de aula como forma didática de inserir os alunos no pensamento filosófico. Eu destacaria aí a filosofia kantiana, que é empírica, também. Muito da filosofia pós-moderna, e acho que bastante também, que a gente falou lá atrás também, da questão das ideias platônicas, né? Mas... Eu fiz esse recorte aqui na fala da Mila, desculpa, não. Né? Mas pra gente ter essa noção de que, assim, é uma coisa que não é muito comum a gente conseguir inserir todos esses elementos dentro de um filme de ação, dentro de um filme blockbuster, sem que isso fique muito alegórico, sem que isso fique muito, sei lá, quimérico. Não, dentro do filme Matrix isso funciona porque o enredo de ação do Matrix trabalha em favor dessas questões que o Matrix traz, principalmente esses questionamentos a respeito de realidade, a respeito, né, da percepção humana a partir do sensorial. Mas olha lá, eu falei demais. Em termos de filosofia, o interessante do Matrix é que ele consegue abordar várias filosofias, né? Existencialismo, niísmo, o epicurismo e demais filosofias. Onde você encontrar um sufixo ismo, você vai poder conversar com Matrix, você poder identificar isso em Matrix. O grande sucesso de Matrix na camada popular se dá devido Matrix ser um filme que faz grandes referências a grandes filmes e a grandes universos. Você vê Faroeste no primeiro filme do Matrix, você vê ali no final o Agente Smith. Bang Bang, né? Exatamente, o Agente Smith. Como se fosse um encontro do meio-dia ali entre exatamente. O bandidão e o herói. O Agente Smith aí encarando o Neo. O Neo, prestes ao duelo, né? Você vê ali toda uma atmosfera country, né? Cowboy, meio Texas. Só faltou passar aquela poeirinha assim no meio do filme. Passou o jornal voando, cara. Passou! Rapaz, é mesmo. Aí mano. Você também tem referências a filmes de artes marciais, você tem referências a outros filmes de ação, no caso. Tem uma ambientação meio noir também dentro da Matrix, assim, tipo eles vestidos de preto, poucas cores, assim, na cidade em si. Mais uma si coloração verde, né? Então, mas... O filtro verde, só que é um verde bastante escuro e, tipo, as cores pretas, assim, tem uma ambientação no ar e tal. E ao que se refere em simbologia, o interessante do Matrix é que ele fala com todas as pessoas. Ele fala com quem é teísta, com quem é ateísta, com quem é gnosticista, com quem é agnosticista, com quem é cristão, com quem é budista, com quem é hinduísta. Ele consegue falar com várias camadas, com várias categorias de pessoas, com várias camadas de fé, e quem também não tem fé. Então você se identifica, né? Se você pegar um filme desse todo incorporado com essa quantidade de simbologia, essa quantidade de filosofia, essa quantidade de discussões existencialistas, tecnologia, críticas sociais e políticas, com a questão também do avanço da tecnologia, da ascensão da tecnologia, a tecnologia se tornando super valorizada pelo ser humano, você incorpora tudo isso, você faz um aglomerado e você joga na cultura pop. Acho que a ideia foi exatamente dos irmãos, que agora são irmãs, foi de fazer isso, foi de jogar na cultura pop, porque ali é onde você vai conseguir a atenção das pessoas. Então eu consegui falar de coisas importantes, de questões relevantes para a sociedade através do mecanismo popular, do mecanismo pop. E o Neo, o Matrix conseguiu fazer isso muito bem. O Neo. O Neo nosso herói incrível, o Neo conseguiu, né, fazer isso bem. Eu acho uma coisa interessante de Matrix também, como vocês estão tudo falando, mas eu acho que ninguém usou esse termo. É moderno, é um filme moderno, não parece um filme dos anos 2000, parece um filme que se fizesse hoje em dia, eu acho que não teria tanto estouro como teve no final dos anos de 90. Na virada do século, do milênio, no fim do mundo, do décimo fim do mundo que a gente teve, provavelmente. E eu na minha opinião, acho que se Matrix saísse lá esse ano, eu não veria da mesma forma, porque as questões abordadas em Matrix não tinham tanto, assim, no cinema de entretenimento. Era mais no cinema de filmes, assim, niilistas e filosóficos, como o próprio Blade Runner, que é baseado no... O livro Android Sonham com Ovelhas Elétricas. Do Philip K. Dick. Dick. Leiam, é muito bom. Eu esqueci o que eu ia falar. Que o filme é moderno. O filme é moderno e tal. E essa mesclagem mesmo, esse hibridismo que eu falei, essa fusão de várias linguagens, assim, do cinema, como filosofia, essa questão da computação gráfica, que é uma coisa muito interessante. Não é à toa que até hoje, no semestre passado da faculdade, eu tive uma aula sobre Matrix. Porque todo final de etapa, o professor, pra passar depois da prova, quando os alunos estão cansados da prova, ele passa Matrix. A trilogia Matrix, ela tem essa mão cult, que é pesada, ao mesmo tempo é suave. O que foi que os caras fizeram? Que foram muito inteligentes, eu acho. Elas. Eras, né, no caso. Elas pegaram tudo isso, toda essa filosofia, todo esse instrumento, todos esses recursos cults, e colocaram de uma forma bem suave, de uma forma bem implícita, no caso, né? Você, pra identificar, por exemplo, a Caverna de Platão, né, a mitologia de Platão, pra você identificar, no caso, filosofias de Sartre sobre o existencialismo e de Nietzsche sobre o niilismo, pra você identificar isso, você tem que conhecer, você tem que estudar. Eles não fizeram isso pro público pop abraçar e ver algo de cara, né? Fizeram pra pessoas se questionarem e começarem a pensar, pô, eu assisti Matrix na segunda e na terceira vez e eu vi que tem uma coisa diferente ali. Eu vi que tem uma pegada diferente. Eu vi que não tem só tiroteio. Eu vi que não tem só artes marciais. Eu vi que tem outras referências a filosofias e coisas que eu tô aprendendo. É uma obra que ajuda você, até como introdução a algumas questões, né? Às vezes a pessoa nunca parou pra pensar, e Matrix é uma porta de entrada. Eu queria só adicionar o que tu tá falando, assim. Eu acho que o mais interessante é justamente trazer os questionamentos mais do que as referências. E eu acho que é isso que Matrix faz muito bem, assim. Não é um filme que você fica, agora ele está citando o fulano de tal. Olha só essa referência, não sei o quê. Não é só pra quem estudou e pra quem entendeu, assim. Pra quem já entende essas coisas. Eu acho que o mais legal é que ela faz, o filme faz, você pensar as coisas, pensar essas questões que essas questões, essas filosofias trazem. Eu vou até repetir a frase pra ficar melhor na edição, mas o melhor que o filme faz é que ele faz você questionar, assim, ele te dá o resultado do que essas coisas que você teria se tivesse estudado no filme. Eu ia chegar a esse ponto, Fox, que no caso as questões que o filme levanta são reflexões filosóficas, então você não precisa estudar filosofia pra você, no caso, questionar a sua realidade, por exemplo. Sim. O filme coloca bem explícito, né, a questão do que é real e do que não é real, né? No caso, você, depois do filme, você se pergunta, pô, será que Matrix é possível? Será que... É uma pergunta interessante. Inclusive o Elon Musk recentemente deu uma declaração, né, dizendo que muito provavelmente nós vivemos numa simulação, né? Isso, 25% de chance. Né? Ele traz essa coisa. Foi uma entrevista que ele deu. Enfim, whatever. Existem cientistas variados que defendem, realmente acreditando, né? Defendendo. O Douglas Adams no Guia do Mochileiro das Galáxias. Exato. E o que o Morfeu coloca no primeiro filme, quando ele tá ensinando o Neo a andar, a voltar a andar, no caso, né? Na Matrix, no simulador, onde está ensinando a reagir em relação aos agentes, ele coloca essa questão. Matrix é um sistema, e esse sistema a gente tem que lutar contra ele, a gente vai salvar as pessoas, e quem a gente não salvar, no caso, é um agente. Ele está falando do sistema político. Então, não necessariamente, obrigatoriamente, a gente precisa estar com o nosso cérebro plugado. É uma analogia, né? Exatamente. Ali dentro do universo ficcional, ele está falando literalmente do sistema Matrix. Mas, assim, quando a gente faz essa leitura em camadas, né, quando a gente trabalha semioticamente o filme, a gente consegue identificar, por exemplo, que ele está falando talvez de um sistema de governo, né, ou de um sistema econômico. Tem um momento que o próprio Morfeu, conversando com o Neo, naqueles tutoriais, porque é um jogo, né? A Matrix tem tutoriais, né? Então, naquele momento de tutorial, ele chega para o Neo e diz assim, olha, todo mundo que está dentro da Matrix é um agente do sistema. Todos eles são nossos inimigos. Até que eles sejam libertos, eles vão lutar para defender o sistema deles. E a gente faz um paralelo com o capitalismo, ou sei lá, se você quer fazer com o comunismo, com qualquer ideologia dessa política que você queira, ou não. Eu consegui ver nenhuma crítica política, no caso. Sim, essa é uma leitura que foi feita nessa camada. Mas aí o que eu queria dizer, e aí já adiantando um pouco aqui a questão, é que eu acho interessante que o que o Matrix faz é, ao criar um universo dentro de um universo... Sonho definido. Ao criar um universo dentro do universo... É o seguinte, existe um universo real, teoricamente um universo real, que é aquele universo de fora da Matrix, né? Que a galera acessa pela pila, que é um negócio real. Simbólico, né? O deserto, o mundo real, como diz o Morfeu. E existe o mundo da Matrix. Esse mundo da Matrix é uma simulação, e por ser uma simulação, teoricamente, tudo é possível desde que você entenda das regras daquele universo. É a desculpa perfeita pra eles... Pode falar, Mila. É a libertação do niilismo, né? É a liberdade que vem depois que você reconhece que nada é real e nada faz sentido. Então, sim, sim. Você é dono de tudo e você pode manipular tudo. Eu acho que essa... Bom, se nada é real, nada faz sentido, Fox, até justamente a questão de nada ser real. Exatamente. Não é real. Então, tipo... É um paradoxo. Você fica preso no, na liberdade do possível de tudo, e ao mesmo tempo não, e você fica, meu Deus. Okay, e o, que eu acho, o que eu acho legal falando do disso como ferramenta pra condução do filme é que, quando eu estabeleço isso como regra, dentro, as irmãs Wachowski foram, eu acho genial essa ideia. É, quando eu crio isso como regra, é um universo onde tudo é possível, porque não é um universo real de fato, né? É uma realidade simulada, então justifica qualquer loucura que elas quisessem fazer dentro do universo de Matrix. Então, todas aquelas cenas, por que Matrix funciona como um filme de cultura pop, de cultura de massa mesmo, de ação, e também traz essa carga? Porque eu dei a justificativa, gente, agora eu posso explorar tiroteio, bala, gente em alta velocidade, pulando de carro. Quer dizer, não fica mais bizarro, não fica ação mais... Mentirosa, né? Ação mentirosa, né? Ação mentirosa. Isso, não... Eu a gente... posso fazer, porque... Eu... Velozes e Furiosos, né? Assim, o cara pega uma metralhadora, sai de dentro de um, sei lá, de uma ambulância, derruba um helicóptero. Cara, coisa que você assiste e diz assim, ok, vou desligar meu cérebro e vou assistir o isso The aqui. O The Rock, ele joga um míssil pra um carro... Com a mão. Precisa dizer mais. The Walk, eu compro o The Walk e faz isso, eu compro. Ou vou dizer uma coisa. Ou o Velozes e Furiosos tá dentro da Matrix. Porque então é isso, né? Olha como justifica. Se fosse toda aquela ação do Velozes e Furiosos acontecendo dentro da Matrix, a gente público... Ah, beleza. Né? Funciona. Então, eu acho que é genial, porque é o seguinte, elas conseguem manter o pano de fundo filosófico, todas as questões que elas estão trabalhando no filme, e ainda assim justificar de uma forma muito inteligente toda aquela ação, né? Pra não ficar aparecendo, vamos jogar ação aqui só pra poder agradar o grande público. Não, as coisas elas funcionam de forma simbiótica mesmo, elas estão ali ligadas de forma muito coerente. Elas não conflitam entre si. E eu acho que, na verdade, a Matrix é o mundo real e o deserto do real é a Matrix, na verdade. Ai, não, lá vem o Lisandro, então vamos fazer aquele joguinho lá, se cada um de nós preferir ficar na Matrix ou sair. Beleza, então... Seguindo a proposta, do Davi aqui pra gente é... Existindo esse mundo de simulação dentro da ficção do mundo Matrix e existindo o deserto mundo real, vocês, ouvintes, e você, participante... Os participantes vão responder, você, ouvinte, responda mentalmente. Vocês preferiam permanecer dentro da Matrix ou sair da Matrix? Eu, com certeza, traía todo mundo e voltava. Se ele me desse o dinheiro, como tava na negociação, eu ia lá ficar lá comendo aquela gororoba. Não, o cara me engana. Eu vou tentar falar de uma forma inteligente. Partindo do conceito pré-socrático. É porque assim, Neo é a analogia de Sócrates, certo? Ele é o paralelo de Sócrates. Não, ele é o paralelo de Sócrates. A jornada do Neo é a jornada do autoconhecimento. No caso, o sujeito ele tá procurando conhecer a verdade. Cypher, que faz, no caso, da... Aquela traição, que no caso faz paralelo ao Judas, né? Enquanto o Neo faz paralelo ao Messias. Que tem uma das melhores frases do filme, que eu acho, né? Que é aquele... a ignorância é uma bênção, né? Exatamente. Quando o Cypher fala isso em relação à ignorância é uma bênção, ele tá falando da questão... ele tá falando do pressuposto de que o mundo real, ele só vale a pena, no caso... Aliás, uma realidade só vale a pena se houver prazer. Se houver o ganho, se houver o utilitarismo. Que no caso, o prazer seria, o hedonismo seria a doutrina do utilitarismo, né? A busca do prazer contínuo, intenso, e no caso, que não seria uma gnose, no caso, a busca desse prazer, no caso, dependente se existe realidade ou não. Para Cypher seria isso. Eu acho, na minha concepção, no meu conceito, eu prefiro, como diz o ditado, que é ditado tanto bobo, eu prefiro uma verdade amarga do que uma mentira doce. Então não adiantaria, como o Sócrates dizia, não adiantaria eu, no caso, conhecer a verdade e eu não viver no mundo real sabendo que é verdade, eu procurar Sim. viver em um mundo surreal, porque seria mais interessante. Eu prefiro ser um ignorante. Uma metamorfose ambulante. Prefiro ser um ignorante infeliz do que um. Perdão. Prefiro ser alguém que conhece a verdade feliz do que um ignorante. Desculpa, me enrolei. Eu prefiro ser... Eu prefiro ser alguém que não é ignorante e feliz do que ser um ignorante feliz. Eu acho que não compensa, entendeu? Eu acho que saúde mental, no caso, entrando em outra esfera, saúde mental, no caso, é você lidar com a realidade da forma como ela é. Você tentar criar realidades ou tentar fugir da realidade, você não tá sendo saudável mentalmente, entendeu? Mas se você é ignorante, mas tu não sabe se tá ignorante. É isso que eu ia falar. Se você está no ambiente da ignorância... Eu tô aqui só pra zoar, desculpa, não, gente. Ele foi super... Foi uma resposta incrível e eu tô aqui. Eu quero comer bife, eu quero sorvete, tá ligado? Mas eu entendo o que a Mila colocou e eu entendo também o que o Johnny colocou agora. Mas é justamente isso. A partir do momento, e questionando essa resposta mesmo, a partir do momento que você ignora que existe uma realidade, né? Como é o caso do Cypher. Ele não quer voltar pra Matrix ciente que existe a Matrix. Ele quer que apague aquela porra da mente ele dele. Ele mesmo fala pra apagar, né? A memória. Eu quero voltar como um astro de rock, né? Ele quer pegar todo mundo, comer tudo que é de bom, andar de iate e tomar banho de champanhe, né? Pode é isso que ele quer. Pode ser um astro de cinema, não acho. Pode ser um astro de cinema, é o que ele diz. Então, assim, quando ele diz a ignorância é uma bênção, é isso, cara. Você não saber, você não vai ter a infelicidade de, ah, eu sei qual é a realidade. Mas infelicidade, a escolha pode ser resumida ao seguinte: você quer prazer ou sofrimento? Prazer! Mas a caso, pergunta é mais ou menos essa. Mas no caso, o Cypher sabe. Que no caso, mas aí, qual é a pedido dele pro Smith? Apaga essa porra. Apagar, mas ele sabe. A decisão que ele toma sabendo. Toma ciente do que é real, do que não é. Do que sabendo não é que real. Após a decisão, o que, é que ele vai fazer? Não vai saber mais. Também, ele tá poder... pedindo justamente. E na verdade, tem muita coisa que na nossa vida a gente queria era apagar mesmo. É. Né? Sim, então. Vai. A minha opinião eu vou compartilhar com a da Mila. Trairia na hora vocês tudinho. Qualquer coisa, mano. Principalmente comida, dinheiro. Descomplicado, cara. É. Dane-se, mano. Matar a Trinity, cara. Não, não sei. É covardia. Não, mas tem 1 milhão de Trinity na hora que eu for. O agente Smith apagar a minha memória, mano. É por isso ele que vai jogar umas 100 Trinity pra mim lá. Ele fala com vários ismos, incluindo o egoísmo. É. Vamos lá, Gabe. Você. Depende, porque eu tava tendo um questionamento comigo se mesmo. Se tomar as duas pílulas, o que acontece? Você fica fritando, né? Deixa o cara responder. Também. A Matrix é um... Pra você entrar na Matrix, é um cabozinho, né? Que entra no cérebro. E, teoricamente, a gente controla, se não me engano, eu acho que é 1% do nosso cérebro. E isso não... é mito, isso é mito. Mito. É 10%, Morgan Freeman disse. Pronto, 10%. Morgan Freeman falou, então tá certo. 10% do nosso cérebro. E, de acordo com esses mitos aí e tudo mais, que essas questões de Matrix também são mitos, né? Não é à toa que estudam mitos gregos. Se a gente controlasse mais do nosso cérebro, a gente podia fazer coisas, tipo... impossível de fazer, tipo, eu podia explodir o Davi agora se eu quisesse. Transformar num pendrive no final das contas. É, eu podia explodir o Davi agora se quiser, só fazer assim, ó, pá, aí ele explodiu agora. Pau, faz um barulho de bomba na edição, assim, bum. No momento que ele entra na Matrix, o Neo se vê como, eu posso fazer o que quiser, entendeu? E eu acho que nesse momento ele se liberta do cérebro, ele se liberta dessa prisão que o cérebro dele tem em questão de liberdade. Liberta da liberdade, olha que pleonasmo. E eu acho, eu não sei, eu fico na dúvida, porque ao mesmo tempo que ele se liberta, ele ainda fica preso dentro da Matrix, né? Porque você não pode sair da Matrix no momento cara, que você quiser, se não me engano. Cara, tu vai comer uma gororoba, macho, pro resto da tua vida, macho. E ainda tem os sentinelas indo atrás de você. Mas eu prefiro uma realidade do que uma ilusão ou uma realidade alternativa. Eu prefiro comer a gororoba porque tem um cabo enfiado no meu rabo pra inteligência artificial. Eu prefiro. Eu fico na dúvida, mas eu acho que eu preferi a realidade, porque é nua e crua, né? Mas o que é real? A Matrix não é real. Mas pode ser que o mundo real deles ainda seja uma Matrix? É, eu vou complicar ainda mais a questão, né? A partir do momento que você faz a pergunta, você preferiria viver na Matrix, teoricamente é uma ilusão, e ou estar no mundo real? Eu amplio a questão e vou trazer a questão, que é a questão raiz da Matrix, né? Do filme Matrix, é... O que é real? Aí, justificando a resposta da vida da Mila, justificando também a resposta do Jonathan e do Gabriel, eu acho que a grande questão não tem uma resposta certa, tem uma resposta que é mais agradável pra você. Porque é o seguinte, a gente só percebe o mundo real, e aí isso é até kantiano, né? A gente só percebe o mundo real, a gente experimenta o mundo real a partir dos nossos sentidos. O que é a realidade pra gente? É uma série de reações químicas e elétricas do nosso cérebro. Se as máquinas estão estimulando seu cérebro e produzindo esses estímulos sensoriais, qual é a diferença disso para a realidade? Você sente gosto, você enxerga, tudo, né, que você vivencia como realidade é hoje uma simulação. A gente não toca a mesa de verdade, a gente sente a reação, né, sensorial dos nossos... Como é que é, meu Deus? Tem um nome daquelas células, né? Não são neurônios. Aquelas... Células sensitivas? Tronco. Não. Do nosso sistema nervoso, né? As nossas células nervosas vão carregar um impulso pelo nosso corpo, que vai ser interpretado pelo nosso cérebro como quente ou frio, como sólido, né? Como líquido. Então, tudo que a gente percebe, todo mundo que está ao nosso redor, já é uma simulação. Já é uma simulação. Já é um processamento, né? Já é processamento. E tudo é um computador, no fim das contas, então... No final das contas, nós já estamos numa simulação. Então, quando alguém me pergunta, você prefere ir pro mundo real? A pergunta pra mim, ela é resumida ao seguinte. Você quer sofrer feito um cachorro, comer mal, né? Se fuder muito, ou você quer, sei lá, ter a mínima possibilidade de uma vida agradável? Porque no final das contas a escolha acaba sendo essa, né? Por que que eu iria escolher, tipo, o sofrimento se eu vou estar, de fato, num outro tipo de simulação? Mas eu só ia escolher se eu pudesse hackear o sistema. Se pudesse, se a gente pudesse ser que nem o Neo, né? Que tem o controle do código ali, né? Aí beleza, o cara é um deus naquele universo. Mas tirando isso, não vejo vantagem alguma em você sair. E até trazendo uma fala de um personagem no momento. Tem um momento em que o Neo, ele é. Já depois do Neo liberto. Que ele tá ali na Nabucodonosor, ele passou um tempo, né? Ele nunca usou os músculos, acho que tem várias frases legais nessa etapa, sim, em que ele desperta, né? Primeiro quando ele abre os olhos, né? Aí tipo o Morfeu solta uma... Eu não lembro exatamente, mas o Morfeu solta uma coisa tipo... Ah, beleza, é a primeira vez que ele tá usando seus olhos, né? Por isso que tá doendo. E é de fato, ele nunca viu nada com os olhos dele. Ele sempre, sim, viu dentro da cabeça dele. As imagens que estão formadas ali eram simulações. Então, a primeira vez que ele tá usando os músculos, a primeira vez que ele tá fazendo uma porrada de coisa... Aí tem um momento de interação da equipe ali, em que eles vão comer, né? Mouse. E o mouse vai soltar uma frase que eu acho que é incrível. Aí joga uma gororoba pra ele numa lata de sardinha, né? Tipo uma lata de sardinha. E ele pergunta, o que é isso aqui? Aí um malucão lá responde que é um caldo nutritivo de aminoácidos e não sei o quê. Aminoácidos de uma única célula, nutrientes necessários pra algum ser humano sobreviver. É essa fala aí que ele traz. Aí ele diz assim... Beleza, isso aí é tudo que seu corpo precisa pra você sobreviver. Aí o acho que o mouse solta uma que é tipo assim... é tudo que um homem precisa pra sobreviver, que um ser humano precisa pra sobreviver. Não, mas não é nem nesse ponto que eu quero entrar. Ele fala que... Vai deixar eu falar? Fica à vontade. O que eu tô dizendo é... Chega um momento em que ele diz assim... Eu gosto de pensar que isso aqui é mingau de aveia. Né? Que ele tá comendo aquela gororoba. Eu gosto de pensar que isso aqui é mingau de aveia. Aí a outra... A que se veste de branco lá, que eu switch, não sei... Até a Switch. Não sei porque que ela se veste de branco. Todo mundo de preto tá de branco. Aí ela diz assim... Mas você nunca provou mingau de aveia, né? Isso não é mingau de aveia. Aí ele diz assim, como é que as máquinas sabem o gosto de mingau de aveia? Se elas nunca sentiram. Máquinas não têm paladar, elas não têm cérebro. Então elas botam, nunca provaram. Como é que elas vão simular na minha cabeça o gosto de mingau de aveia? Ele diz assim, então elas podem muito bem saber. O que eu posso na Matrix entender como mingau de aveia pode ser frango. É o que ele diz. E é justamente por aí. Como ninguém nunca teve uma experiência real, todas as experiências da Matrix... são falsas, né? São aproximações, são escolhas daquelas máquinas que nem máquinas não são mais as que estão dentro da Matrix. São puramente inteligência artificial, elas não têm corpo físico, né? Elas são só códigos ali trabalhando. Ao trazendo essa questão para responder, diria, né? Tô toda essa enrolação para poder dizer que eu ficaria na Matrix. Yes, ganhamos! Eu tenho uma... Estamos na caverna. Quero morrer amigo de vocês. Eu não na boca do Nabucodonosor com vocês, eu me fuder todinho, né, cara? Até porque, mais à frente eu vou trazer uma coisa... Não, aliás, mais à frente não. Vou trazer agora. Até porque eu tenho a seguinte crença e eu queria ouvir de vocês. A gente no filme seguinte, a gente é apresentado a dois personagens que eu acho que são muito intrigantes. No primeiro filme, a gente é apresentado pra Oráculo. O Oráculo, aquela mulher que... Ela entrega pra unir o destino. Ela é uma peça fundamental dentro da jornada do herói ali, né? Sim. Ela é um elemento importante. E a gente tem... E ela tem outras... Matrix é um filme de frases, de efeito. Na jornada do auto... Desculpa te interromper. Mas na jornada do autoconhecimento, ela é muito importante porque ela representa... Ela simboliza, faz paralelo, no caso, a Pitonísia, né? O oráculo de Delfos. Sim. Tanto que na porta do oráculo de Delfos tem lá, conhece-te a ti mesmo em latim, que quando Sócrates vai, Sócrates lê, e logo Sócrates sai na jornada do autoconhecimento. Assim Neo faz. Neo vai... Lê, oráculo mostra pra ela, conhece de ti mesmo. Depois dali, o Neo vai em busca do autoconhecimento também, partilhado por si só. Né? E aí ele vai pro oráculo pra poder descobrir se ele é de fato esse escolhido ou não, né? Até então ele não tem certeza, ele tá começando a acreditar, ele é quase convencido pelo Morfeu, mas ele não tem certeza, vai visitar o oráculo. Aí o oráculo diz pra ele, tipo, não, você não é o escolhido, né? E a gente fica, ela errou, ela não errou, não. E ela solta uma frase que eu acho que é interessante pra gente entender essa jornada dele, que ela diz assim... Você tem muito potencial, mas você tá esperando alguma coisa. Talvez você esteja esperando uma próxima vida. E é de fato, ele morre e ele retorna, né? É numa outra vida que ele é o escolhido. Nessa vida ele não é o escolhido. Né, Jesus morreu, ressuscitou. Mas não era nem isso que eu ia falar. A gente fala da Oráculo. E tem um segundo personagem que é apresentado no segundo filme, que é o arquiteto. E tem um outro Oráculo, que não é a mesma. É a mesma. Outra atriz. Muda a atriz, né? Que é uma... Meu Deus, eu gaguejo demais, calma. O Oráculo é... O melhor personagem é apresentado no resto da franquia, né? O arquiteto. Foi, eu falei errado lá. Antes de tudo eu falei errado. O arquiteto é o melhor personagem apresentado no segundo e no terceiro filme, que geralmente, sim, é meio menosprezado pelas pessoas e tal. Pelas pessoas que estão aqui na sala, inclusive. Mas eu gosto do segundo e do terceiro. Eu não acho que ele larga totalmente as questões que o primeiro apresentava. Eu acho que existem desdobramentos aí. Principalmente quando tem a questão do chaveiro e tal. Do Merovingio, né? Nossa, o Merovingio é meu personagem favorito da franquia. Aquela sequência no metrô, em que ele tá naquele local, que ele não pode sair, tá naquele limbo. Já lá pro terceiro, assim, eu acho que ele é muito difícil. O segundo e o terceiro, eu sei que não foi o que tu perguntou, eu só queria não, aproveitar pra falar ver. Do segundo e do terceiro. O segundo e o terceiro, eles não são a mesma coisa que o primeiro, claro, porque o primeiro foi esse marco que a gente tá falando até agora, tanto no cinema quanto, enfim, na história da. Na história, da natural do mundo. Entendeu? Tipo, não é muito puxando o saco de Matrix, ele foi realmente importante. É um clássico já, exato. Né? Acho que a gente pode dizer, a gente pode colocar ele no hall dos filmes. Acho que é um novo clássico, com certeza. E aí o segundo e o terceiro, pra mim, são desdobramentos e aprofundamentos, embora tenha lá seus defeitos, é normal. Mas ele bebe de outras fontes também, sim. Enfim, eu acho que ele merece ser assistido, tanto o segundo quanto o terceiro. Trazendo as questões do primeiro, assim, tentando sempre trazer as analogias e as camadas e tal. Ele, pra mim, ele não se perde totalmente. Talvez ele se entrane mais em linguagem de computador ou alguma coisa assim, mas tem ali ainda alguma substância, não é só pancadaria. Então assistam o segundo e o terceiro também, depois do podcast, porque eles valem a pena, eles não são eles totalmente... Eles encerram bem a história, né? Eu acho. Principalmente aqui o arco do arquiteto, conversando com o oráculo no final. Sensacional. O 3 é Metal Gear, né? eu vou pegar aqui o que a Mila estava dizendo e até dizer, eu concordo. Eu acho que o que ocorre no primeiro filme é que ele é muito autocontido, né? Ele funciona sozinho. O 2 e o 3 já não funcionam só. Eles, de fato, são filmes de sequência. Mas o primeiro, ele funciona só. Não que o 2 e o 3 sejam desnecessários. Né? Se você assistir só o primeiro, você não vai morrer. Você vai pegar a essência do que é Matrix. Só que eu concordo. Eu acho que o 2 e o 3, ele expande esse universo. Ele expande essas questões. Ele continua explorando. E ele traz algumas respostas que eu acho pertinentes. Por que eu trouxe aqui o Arquiteto e o Oráculo? Porque eu tenho uma leitura, tenho uma percepção de que... E aí vou abrir aqui uma teoria, uma observação em relação à trama do Matrix, que diz que existe... Pera, deixa eu ver como é que eu vou organizar esse pensamento, porque ele é um pouquinho nojentinho de se explorar. O próprio mundo real, a Zion, né? Zion, que é uma referência a Sião, né? Que é um monte bíblico. Então, a própria Zion, aquelas pessoas que estão fora da Matrix, aquelas pessoas que são libertas do sonho da Matrix, estão experienciando uma segunda Matrix. Que? Como assim? O Johnny. A partir dos diálogos do oráculo, a partir dos diálogos do arquiteto e de algumas coisas que a gente vê no Animatrix, por exemplo, dá a entender de que o que ocorre com as pessoas que são libertas é que, na verdade, elas são inseridas numa segunda camada da Matrix e que a Matrix teria sido constituída por mais de uma camada. O Smith vai saltar umas dicas disso, isso o arquiteto é também, e o oráculo. Aí vou situar para vocês onde é que eu encontro esses elementos para a gente entender. O que seria? O Smith, acho que no primeiro filme, ele ainda falando com o Morfeu, ele tem um diálogo que eu acho muito interessante, que ele compara os seres humanos a vírus, inclusive, e ele diz que aquela não é a primeira versão da Matrix. Houveram outras versões anteriores, e ele diz assim, perdemos safras inteiras, porque nós criamos uma Matrix perfeita, onde todo mundo... É no primeiro? No primeiro filme. Ele diz, a primeira Matrix era perfeita. Não tinha desigualdade social, todo mundo vivia bem, todo mundo tinha comer. Era uma Matrix perfeita. As pessoas eram felizes. Nós tentamos criar um mundo de felicidade pra vocês. As pessoas eram felizes na sua plenitude, no caso. Sim, e nem descreve como era a questão do mundo. Desculpa mas me interromper. É isso mas mesmo. O que ele quer dizer é que as pessoas eram simplesmente felizes. As pessoas não sentiam uma dor na unha, uma dor de pois cabeça. Pois é, eles tentaram criar um universo onde as pessoas não seriam submetidas a nenhum tipo de sofrimento. Seria um mundo perfeito. Aí ele diz, a mente humana rejeitou essa realidade. Ela reconhecia aquilo como falso. Aí ele, eu descobri que vocês querem o sofrimento. Vocês precisam desse sofrimento. Porque a mente humana não entende... Ela busca essa felicidade, mas ela não espera de fato alcançar. Ela espera que exista esse percalço. Essa é a primeira pista. O arquiteto, ele tem um diálogo com o Neil, não sei se no segundo ou no terceiro filme. Quando o Neil chega na sala, tem várias telas atrás, mostrando várias reações do Neil, né? Aí ele diz assim: essa sua versão que chegou aqui, né? Eu tô curioso pra ver, porque tiveram outras anteriores. Quer dizer, o Neil já chegou lá antes. Ou aquilo ali é o quê? São probabilidades, são dados probabilísticos. O arquiteto diz, nós como máquinas trabalhamos com precisão, com código binário, sim ou não, 0 ou 1. Não existe meio termo, né? O arquiteto é de exatas, a máquina é de exatas. Nossa, não tem, não tem meio termo. Como uma máquina que trabalha com números exatos, com números redondos, entende nuances? Ela não entende nuances. Uma coisa é perfeita ou não é perfeita. Aí ele diz assim, nós tivemos dificuldade de criar uma Matrix porque as máquinas trabalham, né? A gente criou um mundo perfeito, vocês reagiram. Foi aí que a gente criou um programa que ele chama de... Ele não criou uma Meu parte, Deus, né? Deve ter criado uma parte, né? É tipo psicólogo, é tipo um programa psíquico. Ele diz assim, esse programa que foi criado pra tentar decodificar a mente humana. Esse programa seria o oráculo. Então qual é o papel do oráculo dentro da Matrix? Decodificar a mente humana, transformar a mente humana numa equação que possa se encaixar na Matrix. A Matrix vai ser construída na Matrix a partir da mente humana. Aí o que é o oráculo também? Aí que ele deixa entender. O oráculo conseguiu essa tradução, tipo, em 99,9%. Porque a mente humana sempre vai ter aquele coeficiente de improbabilidade, né? De imprevisibilidade, de aleatoriedade. A mente humana precisa dessa aleatoriedade. A máquina não trabalha com aleatoriedade, ela trabalha com probabilidade. Então, a nova Matrix foi criada tendo em vista essa questão da mente humana, que seria essa Matrix. Aí o Smith, no primeiro filme, fala também que a Matrix que a gente criou foi no momento da sua sociedade, que a sociedade estava vivendo o ápice das comunicações, né, e tal. Ele solta essa. Eu sei que tá complexo, mas calma lá. O que eu ia dizer é que, tendo em vista isso, o que a Oráculo solta também, junto com o arquiteto, é que nessa Matrix... ela foi construída com um código que tem 99,9% de eficiência. Só que existe ainda 0,01% de erro. Toda Matrix é construída com um erro. Aí o que o Oráculo fala, esse erro vai aparecer de vez em quando. Porque a Matrix roda infinito. Ela vai ficar rodando, rodando. Então se tem 0,01%, por mais que seja uma falha mínima, em algum momento, dentro daqueles milhões de seres humanos, esse erro vai surgir. Esse erro é o escolhido. Né? É aquela mente que se liberta automaticamente. E esse erro, essa falha, vai estar em todos os seres humanos. A maioria das mentes não. Aí o que, que eles dizem? Como foi criada uma forma de a gente burlar esse erro? A gente criou uma segunda camada da Matrix, onde as pessoas acham que estão sendo libertas, elas têm um propósito, que é libertar as outras, e elas ficam. Então pronto, esse erro ele é corrigido dessa forma. As mentes que se libertam, elas não se libertam. Elas estão correndo, aí a mente consegue aceitar. Não, existe uma realidade de merda aqui pra mim viver e tentar manter a minha luta de libertar os demais. Então, a forma como as máquinas fizeram pra poder tampar esse segundo erro seria uma Matrix dentro da Matrix. Por que, que eu digo isso? Porque tem uma cena em que o Neo, fora da Matrix, sendo perseguido por um sentinela, vira pra máquina e diz assim, opa, tem uma coisa errada aqui. E abre a mão assim, tipo o Goku. Jedi. Né? Tipo um Jedi, e a máquina pifa lá no ar. Ele não era pra ter nenhum tipo de poder fora da Matrix, já que ele é só um ser humano biológico. Então como é que ele conseguiu esse acesso? Porque ele percebe ali que ainda tem códigos ali pra ele trabalhar. Sim. Então, aquele mundo de fora também seria uma segunda versão da Matrix pra que as pessoas acreditem que estão se libertando. É um segundo mecanismo de controle. Tanto que no terceiro filme, ele consegue enxergar nitidamente eu não sei os códigos se fora da Matrix. Ele vê os códigos. Ele vê porque ele vai pro... Ele fica cego. O agente Smith consegue... Ah, ele vê? O agente Smith consegue invadir a mente de um capitão. Sim. Vai tentar matar ele. E ele acaba cegando o Newt, ele acaba queimando os olhos do Newt, né? Se torna um messias cego. E começa a conseguir enxergar os códigos criminais e ver o agente Smith, no caso. Ele vê através do capitão e consegue ver o agente Smith. Só Mila. Gente, eu vou ter que ir embora, porque depois de tudo isso eu preciso assistir os filmes de novo. Porque eu tô aqui, meu Deus, eu preciso rever e... perceber pra essa lógica, anotar tudo. E depois ouvir o podcast. E depois ouvir o podcast já pronto. Então façam isso que eu tô fazendo. Mas é sério, eu vou ter que ir mesmo. Então, preciso dar uma dica massa, né? A dica massa tem que ser... Qualquer coisa. Uma coisa que você quer indicar pro ouvinte. Então assistam Boku no Hero, My Hero Academy. Porque, meu Deus, sensacional. O cara quer me dar um abraço. Pera aí, me dá um abraço. Que animezão da porra. Puta que pariu, bicho. Eu preciso ir lá pra casa terminar. Fica de dica, então, ouvinte. É um shonen sobre super-heróis. É massa. Onde assiste. Todos os personagens se desenvolvem. Why, Mr. Anderson? Why? Why do you persist? Pronto, galera. Então agora a gente inicia o terceiro bloco desse podcast. Vamos só pincelar por cima um pouquinho, então, sobre os personagens que estão compondo essa trama. Acho que a gente pode começar falando aí. Acho que dos quatro personagens principais que a gente vai ter, que é o Neo, o Morfeu, a Trinity e o Agente Smith, né? Então, por favor, trago vocês aí ao microfone pra poder falar sobre esses personagens. A gente pode começar pelo Neil, né? Que o próprio nome do Neil é qual a Mila falou pra gente. Wayne. É o Thomas Anderson. Senhor Anderson. Senhor Anderson. O Neil é o escolhido, tá? Nós somos quatro aqui, cada um fala de um, né? Pode ser assim? Então, começar aí eu falando sobre o Neil. O nome do Neil é um anagrama para The One, né? Ou The Chosen One, o escolhido, né? O Xbox One. Não é Neil de novo, né? É Neo. N-E-O, não, Neo. Xbox One. Ele tem toda essa premissa, ele é a epítome do que é a jornada do herói, ele tem toda essa premissa do Messias, do cara que ele vem para a Matrix para salvar. No bloco anterior, eu trouxe toda aquela minha teoria de que ele representa essa falha da Matrix, né? Ele seria mais um dos sistemas de dominação da Matrix. Uma máquina? Não sei se ele seria uma máquina. Ele pode ser, sim, um dos programas da Matrix para poder corrigir a própria Matrix. Mas aí, para mim, fica em aberto. De fato, o Neo, ele é esse resumo das falhas da Matrix numa pessoa só. Tanto é que ele tem todos esses poderes dentro da Matrix, né? Ele tem todo esse absurdo. Porque ele em si, é um bug, né? Ele é uma falha naquele sistema da Matrix. Então, é um personagem que eu acho extremamente interessante, porque toda a jornada do Neo é pautada por aquela discussão do destino versus escolha. Né? Você está destinado a ser o escolhido, mas você tem livre arbítrio. A própria Oráculo fala com ele isso algumas vezes. A maioria das pessoas fica naquela roupagem do super-herói, quase o Superman, né? Do Neo, lutador de karatê, voa, altera a realidade. Mas ele é um personagem que ele é muito mais denso, principalmente nesse sentido de que a toda hora, apesar de ele, e isso é clássico na jornada do herói, mas é legal que isso possa ser pautado aqui também, que ele é um personagem que, por mais que ele seja de fato esse escolhido, é por se negar a ser esse escolhido que ele se torna. Ele não acredita que ele ele não acredita que seja capaz, mas por duvidar é que em dado momento ele diz assim, quer saber, olha, eu não sou o escolhido, mas eu vou lá salvar o Morfeu. Ah, se eu tiver que morrer no caminho, eu vou morrer no caminho. E é justamente esse descrédito. Isso é socratiano, né? Que faz com que ele, sim, isso é socratiano, né? Tudo que sei é que nada sei. Segue nessa linha de... eu não sou, mas assim, eu vou abraçar o que eu não sou e vamos lá, vamos fazer o nosso melhor. Entender a sua ignorância, né? A sua pequenez. A sua pequenez, né? Você entender qual é o seu papel dentro disso tudo. Então, o Neo, ele é esse resumo. É um personagem que... eu acho que o Keanu Reeves, ele fez bem, entregou, ele deu uma Keanu Reevada, né, aqui. Mas eu acho que, dentre os papéis que o Keanu Reeves interpretou, é um dos melhores. Então, o Neo é esse personagem. Talvez o melhor, não sei. Tem muito trabalho dele aí que eu não vi. Mais rico, talvez. John Wick é muito foda. John Wick é péssimo, cara. Que? Não fala nada. É péssimo. John Wick não. É o quê? Você quer comparar John Wick com Matrix? John Wick é um cara dando tiro, atirando, fazendo... Ele é muito foda. O cara mais que 50 anos tá fazendo aquele filme lá. Não, macho. É mais um Stallone da vida, mais um brucutu. Tem nada de novo ali. Muito nada foda. De novo. Muito eu foda. Discordo. John Wick é um filme bom de ação. Bom de ação. De ação. Pois é. A atuação do Keanu Reeves no John Wick é uma atuação... É uma atuação cinética, é uma atuação de performance física, entendeu? Então, fechando aqui sobre o Neo, lá atrás a gente tem algumas lendas que falam desse cara que iria retornar, de que um dia esse cara teria acordado. A gente não sabe se esse primeiro cara que acordou... Não, o cara é escolhido. Que esse primeiro cara que acordou era uma das versões do Neo, se o Neo realmente tem várias encarnações... E se isso for realmente acontecer, tiver várias encarnações do Neo, ele é de fato um programa da Matrix. Isso o termo O Escolhido, né? Escolhido, mas ele tem um papel chave, que é carregar essa trama. Então, né, Morfeu, vou falar sobre o Morfeu, porque toda jornada do herói, o herói não aprende as coisas sozinho, né? Sempre tem o seu mestre que já passou sobre a jornada do herói. O Morfeu, de formas bem sucintas, é o mestre do Neo. O filme da Matrix tem coisas muito interessantes que são esses codinomes, tipo o Thomas Anderson, o Cypher, que tem o Ronald Reagan, né, o que é o nome dele, e o Morfeu, que é o Morfeu, e o que é, quem é o Morfeu? Quem é Morfeu, criançada? Morfeu, na mitologia grega, ele é o deus do sono ou o deus dos sonhos. E no momento que o Neo entra na conversa com o Morfeu, ele começa a questionar várias coisas da Alice no País das Maravilhas, porque a Alice no País das Maravilhas é uma realidade ou é um sonho? Fica no ar, né? Porque tem uma questão de coelho branco, né, e tudo mais, por conta do Morfeu e tal. Siga como o coelho branco. É como se o próprio Morfeu fosse o coelho branco ou o Cheshire, né? E eu acho que é muito pertinente o Morfeu ser é o deus dos sonhos, né? O guardião da porta dos sonhos. Entre o mundo dos acordados e o mundo de quem tá dormindo, né? Ele entrega a pílula pro Neil pra ver se ele acorda ou não daquele sonho. E aí, nessa questão do Neil, o Neil, ele não aceita muito essas coisas, né? E você vê na evolução dos filmes, dos três filmes, não só do primeiro. Só pra dizer que eu não, ele não acho os três. Ele não aceita nada, inclusive as regras da Matrix. É, exatamente. Ele não aceita absolutamente nada. Mas aí você vê que o Neil tá chegando na jornada do herói pra se tornar o título herói. Ele é o herói. Que finalmente conseguiu. É, quando você vê ele fazendo aquele, os movimentos assim de câmera lenta, que mostra que ele já tem o poder, que ele já. Aplicou os ensinamentos do Morfeu a ele. É, as questões quando ele começa a voar, o negócio de tiro, quando ele começa a deixar de ser ignorante e aceitar mais que, tipo, ele realmente tá destinado a fazer aquilo ali. E eu acho que naquele momento ali é uma quebra do. É uma quebra de personagem do Neil em termos de desenvolvimento, assim. E eu acho que se não fosse pelo Morfeu, o Neil não seria nada, cara. Porque o Morfeu que dá os primeiros ensinamentos ao Neil sobre o que é Matrix, o que é realidade, o que é sonho e tudo mais. Ele traz literalmente um sonho, assim, pro Neil, assim. Um sonho não, é... Ele leva o Neil no mundo de sonhos, né? Porque querendo ou não, a Matrix pode ser uma realidade, mas pode ser um mundo de sonhos. Porque... Exatamente, pra ficar nesse negócio de entrando e saindo. E não é à toa que o plug na Matrix, quando você entra, você apaga. Então pode ser a mesma coisa como você entrasse numa realidade ou estiver sonhando. Os nossos sonhos podem ser outras realidades também. Pá, só isso. Esse é o Morfeu. Então eu vou falar aqui da Trinity, que a mulher mais badass do filme da franquia do Matrix. O nome dela significa Trindade, justamente para fazer aquela ponte do Morfeu, Deus dos Sonhos, e Neo, o escolhido, como se fosse Pai, Filho e Espírito Santo, né? Sim, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trinity é essa personagem, né? Trinity, Trindade. Eu só vim saber disso também há pouco tempo. Meu Deus. Eu ia dizer, não tinha pra prestar atenção. Dizer... Pensei que era tipo nome de hacker, codinome de CS. Tem uma entidade no hinduísmo, que também é uma entidade, funciona como uma trindade, assim como no cristianismo, né? Então... Batman, não, Mulher Maravilha e não, Superman. Não chegaram e bateram, disseram, ó, a Trinity representa o cristianismo, representa o hinduísmo. Não, sim. Mas mescla com os dois. Então. Ela brinca com esse negócio de trindade do divino mesmo. Exatamente. Né? E o papel é interessante que ela representa essa mulher forte mesmo. E eu acho que a Trinity, em vários momentos, ela é dona de algumas das melhores cenas do Matrix. Pena que nos filmes seguintes ela é reduzida a par romântico. Eu acho legal aquela cena de abertura com ela, assim, parando no ar e girando. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes do Matrix. Mostrem como ela é poderosa mentalmente, né? Sim. Ela consegue manipular aquela realidade. Engraçado, parar o tempo, desviar de bala, toda aquela realidade manipulada por quem conhece o código. Eles são hackers, né? Sim. Próximo personagem. A gente Smith é um vírus. Ele começa como um vírus? Eu acho que ele é muito mais complexo, mas pra tu definir. Ok, ele é um programa da Matrix. E no caso ele foge do programa. Ele é um firewall. Começa a hackear outros programas, né? A partir do momento que um programa ou até mesmo uma pessoa, ele entende que as regras podem ser quebradas, ou ele passa a pensar de forma diferente, passa a pensar de forma independente, é isso que o Smith faz. O Smith, ele passa a pensar por si próprio, né? Ele abusa da Matrix. Ele abusa, no caso, não é questão de abusar, de questão de repudiar. Ele repudia, ele mesmo diz. É a questão da existência dele na Matrix. Ele quer sair daquela Matrix, sabe que não é real. Ele quer sair dali. Ele não gosta dos humanos. Ele acha os seres humanos seres pequeninos. Eu acho interessante a gente pontuar aqui uma coisa. Porque o Smith, ele inicia a sua jornada como um firewall, como um programa a serviço da Matrix. Tem o papel de corrigir os bugs da Matrix. Ele é o Avast da Matrix. Baidu. Ele é o Avast. Ele tá ali pra corrigir o que é vírus, né? Pra perseguir o que tá errado na Matrix. Só que aí, de repente, o vírus da Matrix, que é o bug, que é quem? É o Neo, entra dentro dele, se apropria do corpo dele, estoura o código dele. E ele volta. Quando ele volta, ele já volta corrompido. É como se o vírus tivesse afetado o próprio Avast. De repente, agora, ele tem aquele espírito do Neo de libertação. Como diria... O código falho da Matrix... reconstruiu o código do Smith. Já diria Morfeu, né? O destino aparentemente não existe sem uma certa ironia. Sim. E basicamente esse é o agente Smith. Lembrando que a teoria, né? Pelo que se diz, pelo que se pressupõe, é que o Smith, ele existe com a mesma finalidade e necessidade que ser o oposto do Neo. Enquanto o Neo é o fator humano que é necessário para ser feito o upload, a reiniciação da Matrix, o agente Smith existe com a finalidade ali também de ser aquele que se opõe em relação a ele, que se aqui ser um fator necessário. Reconstruir a matriz da sua própria imagem também. Né? Faz parte das probabilidades. Então, esses são os principais personagens. Se você, ouvinte, ainda não assistiu Matrix, fica de dica pra você. Assista, preste atenção nessas discussões que a gente tá trazendo. Vai muito além disso que a gente falou, na verdade. A gente gravaria horas sobre Matrix e não encerraria os assuntos que Matrix são capazes de comportar. Mas a gente vai encerrar por aqui e fica aqui em abertura, que talvez um dia a gente possa retornar esse tema pra discutir outras coisas a partir de Matrix. Então a gente encerra aqui pra... Dica massa, pra você ouvinte, então, fazer o seu deverzinho de casa. Davi, qual é a sua dica pro ouvinte? Minha dica massa é pra secar de vocês também, porque eu sei que vocês vão querer falar sobre esse filme. Anime, na verdade, né? Que é o Ghost in the Shell. Que é uma das principais fontes que Matrix bebeu. E é demais. É um bom filme, assim. Assim, falando do filme anime, né? Do anime. O filme live action com a Scarlett Johansson... Tem gente que não gostou. Muito bom, né, cara? Tem gente que gostou. Eu achei legal. E dá pra acompanhar. Eu não vou contar nada, porque eu não quero contar spoilers, mas assistam lá Ghost in the Shell. Ela é um robô. Sim, ela é um robô. Mas é mais do que isso. Qual a sua dica, Oráculo? A minha dica, cara, eu tava pensando em dizer a Origem. Mas bora de Show de Truman, que eu acho mais legal. Sim, acho uma outra simulação. Acho, né, mais pertinente. O Show de Truman é a história de um rapaz chamado Truman, que é o protagonista, e no caso ele nasce dentro de uma realidade... De um reality show, né? Ele é protagonista de um reality show e só ele não sabe, né? Show de Truman funciona como se fosse uma Matrix. Sim. E, no caso, brinca muito com a caverna de Pratão. Eu acho que o princípio é o mesmo. Acho que foi muito inteligente essa dica, porque ele nasce ali dentro e todo mundo ao redor dele finge que é um mundo real. E só quem não sabe é ele, né? Ele começa a ver sombras, né? Entre aspas, sombras do que seria um mundo real... É que aquilo ali, no caso, é fictício, e ele começa a buscar o autoconhecimento, saber realmente o que é. Autoconhecimento é isso, né? A busca de saber a questão da sua existência, o existencialismo. Então, é essa a minha dica. Show de Truman tá na Netflix, assiste, é muito bom. Com Jim Carrey? Com Jim Carrey. Uma atuação boa do Jim Carrey. Dos melhores filmes do Jim Carrey. E, Gabe, qual a sua dica? Assistam Big Mouth, que é a nova animação da Netflix, que é muito fofinho, que eu acho que todo mundo vai se identificar. Não é Matrix, é... Pra desopilar, né? Que é sobre a puberdade, sobre as pessoas, é sobre questões de puberdade, tanto da mulher quanto do homem, e mostram as duas visões, é muito interessante, é muito bonito, e é isso. Eu não terminei ainda, mas tá bem legal. Tem no Netflix, só tem uma temporadinha, 10 episódios, 20 minutos cada episódio. Os meninos citaram a Origem, acho que a Origem é uma boa dica, mas eu vou de Animatrix. A gente falou das coisas, dos filmes, eu acho que fica de dica pra você. Ouvinte, é uma coisa que nem todo mundo assistiu. Os 9 episódios do Animatrix, que eles expandem toda a mitologia do universo Matrix. São 9 episódios curtinhos, você consegue assistir rapidinho. O roteiro é das irmãs também. O roteiro é delas. E assim, explora vários tipos de animação. Esteticamente é muito bonito, visualmente é muito bonito. E os enredos, assim, em muitos aspectos são melhores, inclusive, do que os próprios filmes. Fica de dica, então, Animatrix. É isso aí, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Isso é tudo, pessoal.